que não gela, os que tão ligeiro daquele jeito, um boot louco de marca Nike, um jaquetão Ace, azul e prata, liga nós, pode pá, que os bang tá firmeza, é pique favela, é pique com certeza, e o moral da história é mina com as breja, um brinde a quem merece, um brinde pros guerreiros, saúde, din-din e umas carreta louca, desejo pra você, também quero pra mim, pousar de olho grande nem vem, e é só guerreiro de fé, é que fecha com nós, é só guerreiro de fé, que estimula a minha voz, tamo juntos se pá, é só bater um fio pra gente, daquele jeito, é nós no pente, pente, pente, pente, liga nós truta, pode pá, que é nós, liga nós os guerreiros, pode pá, que é nós, liga nós truta, pode pá, que é nós, liga nós os guerreiros, pode pá, que é nós, pode pá, correria, seja bem-vindo, pode pá, atrasão, sai fina, que os bang é louco, não posso atrasar, só ideia de responsa que faz você andar, pensa alto, pensa tudo, pensa o que você é, pensa ligeiro, acorda guerreiro, que o final é sempre o mesmo, as mansão, as bandite, as bandas madrugada, Hornet 600, ha, naquela pegada eu desejo pra você, também quero pra mim, desanda não, desanima não, você é quem escolhe o final, ou não, ou não. Só reclamar não adianta, faz acontecer, que os bang é desse jeito, negou no proceder, dinheiro pra nós, você tem, pode chegar, vem de mansinho, vem pianinho, morou mano, a vida que você tem, foi você quem escolheu tiozão, não coloca a culpa no seu próximo não, Deus já te deu de tudo, que foi a vida negão, quer mais o quê? Assim que é. Liga nós, truta, pode pá, que é nós, liga nós, os guerreiros, pode pá, que é nós, liga nós, truta, pode pá, que é nós, liga nós, os guerreiros, pode pá, que é nós. E o que eu desejo pros guerreiros de fé aí é paz, saúde, dinheiro no bolso, fé em Deus e liberdade, certo, mano? Fique assim, já.